Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Tudo bem, querido? Tudo, e você, como é que tá? Tudo jóia. Como é que tá o tempo aí? Frio. Frio, o que é frio? Traduz pra mim. Frio aqui é uns 21, 22 graus. É, deve tá por aqui a mesma coisa. É, deve ser. Eu acho que aquela massa polar tá indo embora, viu? É, creio que sim. Marco Antônio, seu convidado, seu entrevistado já está no ar. Ah, que legal. Gente, vamos começar então o programa hoje. O primeiro bloco vai ser com o nosso entrevistado, que é o Guillermo Planel. Ele é jornalista com pós-graduação em imagem pela PUC-Rio. Ele é natural de Montevideo, no Uruguai. Desde 71 ele vive no Rio de Janeiro. Ele é diretor, roteirista, produtor. Fez vários documentários. E vai ser uma honra falar com ele, porque eu gosto bastante de alguns dos filmes deles, que eu vi, como Abaixando a Máquina e Abaixando a Máquina 2. No caso, esses dois filmes são filmes que tentam desmistificar os limites da ética no fotojornalismo. E a gente também vai enfocar um pouco no um documentário dele recente chamado 10 centavos para o número da besta, que é um filme é um documentário sobre o icônico, o praticamente mitológico ator brasileiro Paulo César Pereio. O interessante é que nesse filme quem conduz a narrativa do documentário é o próprio Pereio, né? Que vocês devem se lembrar, assim, ele é gaúcho, nasceu no Rio Grande do Sul, mas é um ator, assim, ele personifica, eu acho que, o lado bom, o lado ruim, o lado pirado, o lado melancólico, o lado polêmico dos grandes atores, né? Ele, apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul e ter ainda um sotaque até meio forte, ele não é um ator regional, ele é um ator brasileiro. Né? Alguns dos filmes, obviamente, que o Pereio fez, só para o pessoal que de repente estava em Marte nos últimos anos e estivesse perguntando, né, o Pereio está no filme como Iracema Transamazônica, Chuvas de Verão, Lúcio Flávio, Passeio da Agonia, o Smooker, Se Segura Malandro, Rio Babilônia, Eu Te Amo. Tem um filme também que o Mick Jagger rodou no Brasil chamado Running Out of Luck, também no Segredo da Múmia. Então, quer dizer, praticamente o cinema brasileiro, ele está em mais de 100 filmes. É um ator super prolífico. E o nosso entrevistado conseguiu conseguiu convencer o Pereio a meio que contar sua trajetória. Não de forma careta, mas é um documentário muito interessante. E então, sei lá, poderia ficar falando o programa inteiro sobre o background do nosso entrevistado, mas vamos dar as boas-vindas ao Guillermo Planel. Tudo bem, Guillermo? Tudo bem, tudo legal, Marco Antônio. Tudo legal, tudo jóia, tudo bacana. Obrigado pelo teu tempo, tá, querido? Imagina, que isso. Obrigado a você, né, da Showtime, a você do teu programa aí, sensacional. Tem documentários até sobre viola caipira, também é documentários sobre aquele grupo seminal do punk brasileiro, Inocentes, né? Um documentário sobre Inocentes, isso. Pois é, quer dizer, eu não gosto de usar a palavra eclética, que às vezes fica parecendo que assim, aquele lance de faz um pouco de tudo e não faz nada bem, mas que é eclético de classificado o teu trabalho. É bem eclético, claro, bem eclético. Assim, no bom sentido. Querido, tem também Maltner, uma passagem do Maltner em Cuba. É. Então, assim, vamos começar pelo começo. Eu sempre comento com os entrevistados que aqui não é divã, mas a gente vai tentar ver como é que surgiu o talento que a gente for entrevistar, né, que a gente entrevista, pelo começo de tudo. Assim, me fala um pouquinho da tua infância, com que idade tu saiu do Uruguai? Então, eu saí de Montevideo, nasci em Montevideo, eu saí em 1971, né, como você falou, eu tenho 57 anos, então tem 45, 46 anos que eu estou aqui, fui morar em São Paulo, depois de morar no Rio de Janeiro, morei em Petrópolis, uma cidade aqui perto, sim. Em 82, em 78 eu comecei a trabalhar com fotografia, né, eu comecei a ser fotógrafo, laboratorista, e dali em 82 eu fui estudar jornalismo aqui no Rio, né, na Faculdade de Alonso, E aí eu já trabalhava numa produtora de vídeo, quer dizer, trabalhava numa produtora que era uma empresa de fotografia. Tá, mas só um pouquinho, deixa eu só te, sim, de vez em quando te interromper, se, não, se me permitir, tá, querido? Sim, claro, claro. Não, claro. Assim, ó, como é que, tu te lembras das primeiras, assim, por que fotografia, assim, me fala um pouco, né, do Guilherme, sei lá, criança, assim, isso eu adoro saber, assim, a faísca. Então, eu morava lá em Montevidéu, e a gente tinha uma casa de praia a 40 quilômetros ali de Montevidéu, chamava Maringa, né? Uhum. E meus avós, nessa casa de praia, a gente passava o verão lá, né? E tinha uma coleção daquela revista Life, não sei se você vai lembrar. Sim, sim, claro. Então essa revista Life, assim, pra mim, assim, quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, eu ficava fascinado com aquela coleção de revistas que ficavam num determinado armário na sala. O Cruzeiro, né? A revista Cruzeiro Brasileiro veio e pegava, ia por essa onda um pouquinho. Isso, e essa revista lá, assim, eu ficava assim, ficava vendo aquelas imagens, né? Que eram fabulosas. E aí eu fiquei com aquela coisa no meu inconsciente. E depois, quando eu fui crescendo mais um pouco, com 14, 15 anos, a minha madrinha, ela me deu um presente, um livro sobre a Guerra do Vietnã. Minha madrinha é escritora, Mercedes Ramírez, que já faleceu em Chitão do Uruguai, né? Uhum. E aí me deu um livro sobre a Guerra do Vietnã. Aquilo me impactou muito, né? Obviamente a Guerra do Vietnã vista pelos fotógrafos. Isso, claro. Era um livro de fotografia sobre a Guerra do Vietnã. Então, assim, sobre o fotojornalismo. Então, assim, eu já tinha essa referência da infância da revista Life, porque, assim, primordialmente é uma revista, claro, de notícias, mas era assim, a fotografia na revista Life, para mim, é um marco importantíssimo, né, dentro do jornalismo. Claro. E aquele livro, assim, marcou, assim, profundamente esse impacto, né, da questão da imagem, dessas transformações sociais, das transformações de todos os conflitos, aquilo marcou muito mesmo, assim, marcou muito a minha vida em relação a olhar o mundo através das imagens e a tentar entender os conflitos humanos, né? Então, tá, vamos dizer uma coisinha, querido. Mas, assim, foi meio acidental? Como é que foi? Foi uma progressão natural? Com imagem em movimento? Ou como é que é? Você considera mais um fotógrafo que é documentarista ou um documentarista que foi fotógrafo? Como é que é? Não, é tudo misturado, né? Mas pelo menos essa história é meio engraçada, né? Porque, bom, aí eu em 78, já morando no Rio, né, em Petrópolis, eu comecei com um amigo a fazer laboratório de fotografia, a revelar filmes e a fotografar, né? Uhum. E aí, em 82, eu vim para o Rio para fazer essa faculdade de jornalismo, porque eu li um livro que aí foi definitivo para mim, que era, acho que é de Edmilson Martins, chamava Nossos Índios, Nossos Mortos. Uhum. E aquilo ali, acho que ali quando eu tinha uns 18 anos, e aí aquilo assim, eu falei, porra, eu tenho que fazer jornalismo. Aquele livro, assim, para mim foi uma abertura. E tinha outro livro também, chamava Barra Pesada, que era do Otávio, bom, não vou lembrar agora, mas assim, era Pena Branca que chamava. Mas eu sei esse livro, E o que acontece? Aí aquilo ali me deixou muito impactado. Então aquela questão da fotografia, aquela questão início tudo assim, aquela questão que você falou dos inocentes, aquela questão do rock and roll, Petrópolis era uma cidade muito, de muitos músicos, eu era moleque que tocava guitarra, né? Aquelas coisas todas, né? Então, assim, quando eu vim trabalhar como laboratorista e fotógrafo numa empresa aqui no Rio, eu comecei a faculdade. E eu ficava assim, morando sozinho, numa república e tal. E daí eu entrei como fotógrafo e de um dia para o outro eu falei assim, olha, a partir de amanhã nós vamos trabalhar com vídeo. Aí eu falei assim, mas eu sou fotógrafo, né, pô, eu não quero trabalhar com vídeo. Eu falei assim, então tu vai arrumar um emprego em outro lugar. Peraí, vamos conversar, vamos negociar. Eu adoro vídeo, adoro cinema, adoro isso tudo. E por coincidência, naquele ano de 82, 83, nessa casa que eu trabalhava aqui na Jornalista Orlando Dando, aqui no Flamengo, trabalhava também, acho que dividia um espaço, assim, com o nosso Coreia dos Santos. E ele estava fazendo... Eu não ouvi, quem trabalhava, desculpa? O Nelson Pereira dos Santos. Ah, o Nelson Pereira dos Santos. Isso, a Regina Filmes ficava junto com ele. Uhum. E a Regina Filmes ficava nessa junto com essa empresa. Sim, e ele estava produzindo aquele filme A Terceira Margem do Rio. Sim, então, sim. Assim, a entrada para a questão da parte, mas eu entrei numa parte técnica de vídeo, né? A gente trabalhava assim na área de cinema, mas de vídeo, não com essa direção, com essa empresa, que era Flash Video, né? Foto Flash Studio. E eu entrei naquela parte, mas era uma parte de vídeo, industrial não, é corporativa, né? Então, enfim, aí eu fui largando a fotografia, né, obrigatoriamente, mas fotografando muito pouco, mas eu continuava sempre com aquela vontade de ser fotógrafo, tudo. Enfim, fiz a faculdade de jornalismo e nesse meio tempo eu trabalhei durante 10 anos nessa empresa. Depois eu criei a minha empresa que eu trabalhava como parte de shows, né? Transmissão com câmeras, telões, aquele negócio do Hollywood Rock, fazia aquelas coisas aqui no Rio, esses grandes shows, né? Uhum. E dali eu assim, naturalmente fui fazendo, e em determinado momento, assim, a empresa, claro, uma empresa de eventos demanda muito tempo, é muito cansativo, demanda muito dinheiro, então era assim um processo extenuante que eu já não aguentava mais. Aí eu vendi a empresa, passei para um amigo assim, foi um negócio. Quando, assim, quando que foi isso? 88, isso, mais ou menos? Não, isso foi em, isso já foi em 2003. Mas eu tinha sempre aquela questão do jornalismo, né, guardado, aquela questão da fotografia guardada, sempre a questão do fotojornalismo, sabe, sempre adormecida aquela história, sempre ali, mas sempre em contato. Aí, em 2005, e claro, eu já tinha feito na faculdade alguns filmes, aquela coisa de universidade, aquela coisa toda assim, né, umas experiências de curta-metragem e tal, mas não era nada a sério, né. E eu trabalhei no Circo Voador também, fiz um documentário, trabalhei muito tempo com a Maria Justiça no Circo Voador. Muito tempo não, foi de 93 a 96, que foi o final. Ali tem mais ou menos o rock and roll, né? Dá quase pra dizer que o rock and roll, digamos assim, comercial, explodiu mesmo o Brasil, né? Era basicamente dali, foi, né? Foi década de 80, começo de 90, foi aquilo. Então, o que acontece? Ali eu tava assim, trabalhando, assim, e sabe aquele negócio que você fica assim, pô, mas eu vou passar minha vida inteira só nessa questão de trabalhar, apesar de ser um trabalho muito bacana que eu fazia, muito... Já tava virando, de certa forma, burocrático, né? Era burocrático, assim, você conhecia desde as penitenciárias até a presidência da república, você viajava para tudo quanto é lugar, você viajava tudo. Você não pode dizer que não seria interessante, que não era uma vida interessante, mas era cansativo, assim, o que eu tava produzindo naquilo, assim, exatamente nada, assim, nem dinheiro tava ficando bem de vida nem nada, porque é uma atividade que demanda muito dinheiro, muito investimento em equipamentos, né? São equipamentos caríssimos e que perdem o valor rapidamente. Aí em 2005, eu falei assim, pô, eu tô cansado disso tudo. Aí eu fui fazer uma como é que chama? Uma pós-graduação em imagem. Eu falei, bom, eu sou formado desde 86 em jornalismo, fui fazer uma pós-graduação em imagem na PUC do Rio. Aí a partir daquilo ali surgiu, e eu sempre com aquela questão do fotojornalismo, né? Aquela questão do fotojornalismo, do profissional fotografar conflitos armados, fotografar, que já vinha daquela história que eu estou te contando, lá do Uruguai, lá daquele livro do Vietnã, né? Sim, quando eu era criança, sem querer mistificar, mas né, tem até um lado até mais, até quase que romântico, né? Só pra gente pensar, por exemplo, quantos filmes de ficção tiveram como protagonista fotojornalistas, né? Sim. Em situação de guerra e tudo mais, né? Quer dizer, eu consigo imaginar, pelo menos assim, o que de início te atraiu. Então, aí que acontece? Aí eu sempre tive aquela ideia de que, bom, enfim... a ética da fotografia, você fotografar um conflito, ainda mais a gente vive no Rio de Janeiro, né, que é um claro, é o mais legal, que eu já quero entrar nesse assunto mesmo da ética contigo, mas vamos lá, continua. O Rio de Janeiro infelizmente sempre foi uma cidade maravilhosa e ao mesmo tempo uma cidade que você está num conflito armado a 5 passos, a 10 minutos e pediante não é, né? Acho que na década de 80 veio recrudescer mais, assim. essa questão da violência urbana no Rio de Janeiro. Sim. Mas, enfim, é uma cidade que a gente ama, que eu tenho meus filhos, a minha família. Eu não me imagino fora do Rio de Janeiro, apesar de toda essa crise, de toda essa violência. Tu não tens mais, assim, como é que posso dizer, elos fortes com o Uruguai, não? Não, eu queria ter um irmão lá, né? Tem uma cunhada, tem tudo assim, mas é engraçado, né? Quando vai pra lá, tu se sente turista? Eu me sinto turista. É mesmo, né? Juro por Deus, é. Não é que me sinta turista, não, mulher, mas no meu local de pertencimento é o Rio de Janeiro. Aqui eu tenho meus filhos, aqui eu criei, são minhas amizades, a minha carreira, tudo. Sim. Assim, então eu tenho um carinho muito grande pelo Uruguai, mas que eu vou lá pra visitar. Entendi. E assim, deixa eu pegar a carona. Deixa eu pegar carona, querido. No tópico que tinha começado, teve meio que uma transmissão de pensamento quando falasse na palavra ética, né? Porque assim, ó, eu acho difícil ver o Abaixando a Máquina e o Abaixando a Máquina 2, né? Sem a gente fazer um paralelo, de repente, até com, se me permite, deixa eu pirar aqui um pouquinho, tá? Mas até com a cultura paparazzi. Sim, né? claro. É o que a gente estava falando. O que acontece? O fotógrafo, o fotojornalista, ele interfere dentro da dor da pessoa. Por exemplo, você vai num conflito armado, a pessoa está lá numa comunidade, numa favela. E ele está ali assistindo tudo e registrando. Ele está registrando a dor da pessoa, a dor que perdeu um filho, perdeu uma mãe, perdeu aquilo. E ele, assim, o profissional, ele tem que registrar aquilo porque ele tem que levar aquela notícia. Ao fazer isso, existe uma não sei se é ambiguidade, assim, existe uma dualidade, uma coisa que é meio perversa e meio... Sim, e maravilha. Meio ao mesmo tempo, porque, assim, o nível de pessoas que eu lido, assim, no fotojornalismo, que é Severino Silva, Evânia Correia, Domingos Peixoto, Wilton Júnior e dezenas, Evandro Teixeira, assim, todos os grandes fotojornalistas que estão no Rio de Janeiro, eles têm uma preocupação, uma dor muito profunda. Isso aí, eles levam 10, 20, 30 anos fotografando aquilo, e aquilo causa uma dor muito grande dentro deles. Entendeu? E quando eu tive a oportunidade, então, assim, qual é o limite ético de você fazer uma fotografia de um conflito? Aonde que existe esse limite? É para vender mais ou é para fazer uma mudança social? Não, perfeito. Ou para você ajudar? Se ajuda alguém fazendo a foto, ajuda. Claro. Né? A guerra do Vietnã acabou a partir daquelas fotos do Nick Nolte, né? Da foto da menina, daquele Vietcong sendo morto. Então, assim, o mundo não conhecia. Então, o capa, né? Quando a gente pensa no fotógrafo capa, por exemplo, a importância que ele teve mundial, né? Porque ele, de repente, começou como um ser passivo na coisa e ele ajudou a mudar muito a visão das pessoas, né, sobre os acontecimentos. A fotografia, a imprensa, de um modo geral, mas a fotografia, a imagem, ela ajuda muito as mudanças sociais. De um ponto de vista, quando você quer, também tem fotógrafo. Eu digo sempre que o fotojornalismo, a fotografia, o cinema principalmente, documentário, tudo isso, o jornalismo que a gente faz, é uma profissão como qualquer outra, entendeu, Marco? É uma profissão, você pode ser médico, engenheiro, eu não vejo essa mística assim, você faz documentário, você faz filmes, você faz isso assim, é legal, eu faço, eu tenho orgulho danado disso. Eu conheço gente maravilhosa, entrevistei gente maravilhosa, fiz filmes muito bons, mas aquilo não me transforma em alguém superior a ninguém, entendeu? Não estou falando isso por uma modéstia, falsa, mas nem nada. É isso, é uma profissão. O fotojornalismo também é isso. Sim. Entendeu? Não, assim, ó, é que o ponto que eu estava dizendo, né, assim, que eu vendo os teus filmes, principalmente esses dois, né, Abaixando a Máquina 2, ficou meio difícil, pelo menos para mim, né, eu ficar sem me perguntar, assim, se esse interesse que a gente tem pela imagem cada vez mais forte na sociedade, não, se a gente passando pelo ponto de vista moral, não seria mais ou menos assim o nosso lado mais escuro, o lado mais obscuro dessa sociedade, digamos assim, acelerada em qual a gente faz parte, isso, né, com essa relação meio quase às vezes até doentia com esse voyeurismo, e eu também fiquei me questionando assim, onde é que acaba o sensacionalismo e começa a diferença entre o jornalismo, diríamos assim, responsável, né? É. Onde é que a passividade passa para o registro também responsável, ou o que é notícia, o que é tabloide, diríamos assim. É. Eu acho muito interessante que a gente fica se questionando vendo esse... É o tempo todo, né? O tempo todo esse questionamento, quando começou, quando eu fiz... Aí, enfim, eu vou chegar no ponto em que eu comecei a fazer o abaixando a máquina, e eu no momento eu tinha que fazer um trabalho final na faculdade, nesse curso de pós-graduação, uh-huh. E falei assim, eu tinha lido uma matéria de um fotojornalista chamado Nuno Peixoto, na qual ele dizia assim, qual o direito que eu tenho, o texto dele é assim, que direito que eu tenho de ver uma pessoa ser morta, um parente seu, qual é o meu direito de ir lá fotografar aquilo, né? O que, que eu mudo com aquilo? Porque assim, é aquilo assim, você está fotografando para vender mais jornal ou você está fotografando para mudar alguma realidade? Claro. Sabe, tem gente assim que fotografa editores, jornais, que fazem as duas coisas, né? Não, e sem contar, se me permite aqui fazer, eu vou fazer uma viagem na maionese aqui, sim. Tá? Mas eu já fico até pensando aqui nas pinturas rupestres. No caso, se lembra, quer dizer, não te lembro se não é da tua época, mas não é da época de ninguém aqui, mas no caso, por exemplo, os caçadores, né, na pré-história, quando queriam, quando queriam capturar, estavam com a missão deles era capturar, vamos dizer, sei lá, um mamute, o que fosse, eles desenhavam, né, eles pintavam nas rochas aquilo, e é como se fosse uma forma de tu parcialmente capturar o que tu vais mais adiante, que vai ser a tua presa mais adiante, né? Então, eu acho que dá pra fazer um paralelo meio doido com isso, né? Não, mas você tá certo mesmo, porque assim, você tem o Gosha, né? O Gosha, aquele pintor espanhol, assim, tinha aquela questão de registrar aqueles conflitos, aquela morte, aquelas coisas todas violentas, e aquilo trazia, assim, aquilo você tem um passado, renascentista, que era um fotojornalismo, que você tá mostrando uma realidade muito dura, que ninguém quer ver. Totalmente. Ninguém quer estar presente, ou seja, quem é fotografado não quer ser fotografado. Quem está presente numa ação que seja um registro fotojornalístico, ninguém quer estar presente ali, sabe? E quando nem o próprio fotógrafo, assim, mas ele tem que registrar aquilo para ele dizer assim, olha, isso aqui está acontecendo. Eu sempre digo isso assim, se a gente tem essa questão, que é uma palavra muito em moda, essa questão de invisibilidade, que se fala muito, mas se, por exemplo, se a gente não fotografar, se a gente não filmar, se a gente não dizer o que está acontecendo, vamos dizer assim, aqui... Agora, a gente falava sempre no Rio de Janeiro, mas a gente pode falar assim no Brasil inteiro. Se o jornalismo não estiver presente, registrando o que está acontecendo, claro, a gente vai viver numa ilha, sabe? Tem aquele programa, aquele desenho do Simpson, né? Que o Bart fala assim pro pai, ele fala assim, pô, isso existiu? Eu falo assim, ah, não sei, se não está no jornal, por que não existiu? Essa, e aí a gente usa isso, uma recorrência muito engraçada, mas é triste ao mesmo tempo, que é isso. Se a gente não está registrando... Sem contar aquela teoria do kill the messenger, né? Ou seja, tem gente que fica indignado com a foto, em vez de ficar indignado com o evento que foi registrado pela foto. Tipo assim, estou te trazendo umas notícias, então tu não, em vez de prestar atenção na notícia em si, tu pensa, não, então eu vou ter que, para de vir aqui, eu vou mandar matar esse mensageiro. Mas que mata o mensageiro que é melhor, né, porque, e a gente vive isso até hoje, né, porque assim, a gente vai aplicando essa situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, na América Latina toda, acho do mundo inteiro, né? O mundo inteiro, né, essa coisa, essa facilidade da informação, do Facebook, das mídias sociais, não que eu esteja criticando isso, eu não participo do Facebook, mas ao mesmo tempo eu dou um valor enorme aquilo que tem. Mas é a facilidade também, infelizmente, de tu espalhar qualquer notícia, né? Quer dizer, qualquer coisa que tu for postar ali, como está escrito, ele fica com um ar mais oficial, diríamos assim. A ansiedade das pessoas, tanto por absorver notícia, quanto por postar notícia por uma questão de vaidade, é absurdo, é doentio, né? Perfeito. A pessoa não filtra, não quer saber, eu quero ver, ouvir aquilo ali, porra, eu vou passar pra frente pra ver se alguém se interessa. Perfeito. Eu como mensageiro, né? Isso aí. Guilherme, vamos pular um pouquinho, tá? Pro teu projeto de 2018. Pra começar essa história, o título é maravilhoso, me lembra aqueles faroestes italianos. Perdão, super sangrentos pelo título, né? 10 centavos para o número da besta. Isso é muito engraçado, né? Isso. E fala como é que veio... Fala assim da tua ideia, porque já teve outros projetos, né, feitos, documentais com o Pereio, mas não nesse formato. Assim. Pode dizer assim, como é que surgiu a tua ideia, porque uma coisa até que é interessante citar, né, ele quase que resume, digamos assim, o cinema moderno brasileiro, né, porque ele fez desde produções mais underground, até clássicos do cinema novo, ele passou pelo período das pornochanchadas, né, as comédias eróticas, né, de grande apelo popular, ele fez filme já na chamada retomada. Então assim, fala assim, ele é adorado e pelo menos está nas mentes do grande público há anos, mas assim, fala pra mim assim, por que tu pensou assim, vou fazer um documentário sobre ele, e o que tu pensou assim que tu poderia trazer de novo nesse teu approach, pode ser? Claro, claro, deixa eu te explicar então, Marco, olha só, quando eu tenho três anos que eu faço, eu sempre tenho licenciamento dos filmes que eu faço, eu sempre produzi filmes por mim mesmo, com a minha produtora, bancando no meu bolso, etc e tal. Sim. E há uns três anos eu faço umas coproduções com o Canal Brasil, né? Sim. A gente comecei fazendo Abaixando a Máquina, dois. Sim. Aí eles... O Pereio já apresentou programas até pro Canal Brasil. Oi? O Pereio já apresentou programas anos, até pro Canal Brasil. Ficou 10 anos lá. Isso. Então o que acontece? Eu fiz um projeto da Abaixando a Máquina 2, apresentei, eles fizeram a coprodução. Depois eu fiz um negócio chamado Interprogramas, que são para preenchimento de grade. Então eu fiz 15 filmes de 3 minutos de animação, eu faço animação também. Eu faço a ficção, a gente cria a ficção e a gente decompõe os frames, depois a gente pinta eletrônica esses frames e monta eles. Então, eles chamam um breve ensaio de Poetas Malditos, sobre Poetas Malditos, que isso também... Sim. Cada um dos 3 minutos e meio, mais ou menos, né? É 3 minutos, é. Isso se você pode, ou a gente pode até assistir no Canal Brasil, no Google Play, né, Globoplay, você tem no canal, você assiste. Eles chamam um breve ensaio sobre Poetas Malditos. Aí eu fiz, que é sobre Fernando Pessoa, tem João do Rio... Então tem o Boca de Inferno, né, que era o... São espécies, assim, de pro pessoal que não tá vendo, são espécies de pílulas, assim, de intro. Isso. Com começo, meio e fim, se é que dá para entender, sobre esses poetas. Que são sobre esses poetas malditos. Uhum. Enfim, eu apresentei, né, apresentei o Gregório de Matos, eu apresentei o projeto e eu fiz. E ficou muito bonito, muito legal. Eu fiz os 15 filmes, aí quando o Canal Brasil recebeu, eles falaram assim pra mim, porra, a gente adorou o negócio, muito bom, mas nós queremos o Pereio. Eu falei, bom, eu também quero o Pereio. Mas eu não tenho contato com ele. Assim, o Pereio, assim, eu adoro ele, eu sou fã, assim, incondicional minha vida inteira, aquela coisa toda, tudo que você descreveu, né? Uh-huh. Assim como e tive essa felicidade de fazer esse filme, como você falou, assim como... Fala um pouquinho mais alto só, querido, por favor. Oi? Fala um pouquinho mais alto só, por favor. Ah, desculpa, é. Pouquinho mais alto, por favor. Um pouquinho da massa. Então, assim, eu tive essa felicidade de fazer isso. Então, aí o Canal Brasil sugeriu fazer com o Pereio a locução. Enfim, a gente negociou... Ele faz voice-over e narração de documentários até em inglês há anos. Eu fiz uma pesquisa com ele, ele tem mais de 100 participações de várias formas em 120 filmes, o Pereio. É mesmo, né? É, assim como... Ele já foi até roteirista, ele foi... Na locução dele, né? Ele como ator principal, ele como coadjuvante. Comerciais, eu me lembro até, sabe o quê? Eu me lembro há uns 30 anos de um disco de uma seleção assim, de músicas tipo de Força. E ele, apesar de ele não cantar e não narrar, a capa do disco era ele tipo num boteco. Ele tinha também da DeLorean, o comercial da DeLorean, se as pessoas procurando no YouTube, é engraçadíssimo, né? O matador da DeLorean, né? Isso, se eu não me engano, esse disco até era alguma coisa tipo assim, o fino da força, e era ele encostado no balcão com aquela cara assim, que acordou há 5 minutos, pé da vida. É genial, né? Ele é genial. É, genial. E ele, inclusive, ele tá no, agora, né? Acho que era nesse ano passado, tinha essa campanha da Kit Kat, né, também do chocolate, ele tava fazendo. Então o que acontece? Aí veio essa questão de a gente fazer a locução desses interprogramas, desses pequenos filmes, com o Pereira. Uhum. Enfim, aí eu entrei em contato, né, com ele, com a filha dele, com a Lara, e nós negociamos, e ele mora em São Paulo, ele veio para o Rio. Uhum. Então, quando ele chegou no Rio, ele ficou 4 dias aqui comigo para a gente fazer essas locuções. E eu sempre assim, né, todo mundo fala assim, ah, pô, o Pereio, não, o Pereio, meu Deus, o Pereio, o terror dos diretores. Aí todo mundo falando assim, esse cara não vai se dar bem com o Pereio, não. Esse Pereio vai, porra, vai arrumar um problema, não vai filmar com ele. Ou não vai aparecer. Olha aquele terror, né, que as pessoas colocaram. Sim, o pessoal meio de vez em quando fazia quase que um paralelo, tipo assim, que se o Pereio, quase como dizendo que se o Pereio fosse cantor, ele seria o Tim Maia. Ele seria o Tim Maia. Né, mas depois de tudo, assim, depois de conhecer ele bem de tudo, eu falei com ele, né, é o personagem que ele faz. Ele cria um personagem dentro daquilo, que é um personagem muito interessante, claro, muito claro. Legal, muito bacana. Mas ele é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito carinhosa, um cara assim, genial, que tem um conhecimento histórico sobre arte, sobre literatura e sobre cinema. Então, nesses 4 dias que eu fiquei com ele, eu fiquei conversando com ele, fazendo, né, a gente tomava um vinho, almoçava, fazia, gravava, né, a gente foi fazendo de uma forma bem tranquila. E aí eu vou te contar o nome da história do filme, que é um negócio meio... é engraçado, mas não tem muito sentido, não tem fundamento. Mas foi assim, ele estava no Hotel Novo Mundo, e ele um dia ele chegou... Ele estava assim, no hotel o quê? Novo Mundo, um hotel aqui perto, no Flamengo, um hotel Novo Mundo. E aí ele chega assim para mim e fala assim, pô, Leandro, você consegue um reembolso lá na produção dessa despesa que eu tive aqui? Porque eu falei assim, ah, consigo sim. Ele me deu o ticket do coisa, aí estava assim, 659,90. Né? O valor do reembolso era 665,90. Aí eu falei assim, não, é engraçado, falta 10 centavos para o número da besta. Aí ele riu, né? Eu falei assim, é mesmo, está faltando 10 centavos para o número da besta. Aí a gente ficou na conta, na hora de colocar. Não, era uma 666, piada, assim. Né? 666, number of the... Era 666, né? Então era 665,90, que era o reembolso dele. Não, genial esse título, genial. Aí eu falei assim, aí eu tive a observação, fiz, aí ficou uma piada, né? E depois, na hora de botar o nome no filme, eu falei, pô, que nome que eu vou botar nesse filme, né? Como é que eu vou descrever um monstro sagrado do cinema que ninguém conseguiu fazer um filme com ele, que ninguém sabe? E eu achei que era uma coisa engraçada, pertinente, claro. Irreverente como ele, né? Que as pessoas assim, claro. Se perguntariam saber por que era aquilo ali. Eu fiz, ele assim, ele gostou, ele achou legal, enfim. E aí foi isso. E aí fazer o filme, e aí nós fomos criando essa narrativa daqueles 15 filmes, né? Para o Canal Brasil. Sim, sim. E aí eu cheguei assim, eu falei assim, pô, peraí, você tem um conhecimento sobre cinema absurdo, um conhecimento sobre literatura como poucos, né? Um conhecimento sobre arte, então? Que ninguém imagina isso. Sim. Ninguém imagina que ele tivesse esse... Eu não imaginava, as pessoas, o público não imaginava, né? Eu ia falar em Pereira, aquela coisa irreverente, aquela coisa... Aquela coisa, né? Todo mundo espera que dê alguma coisa assim, mas você nunca vai esperar que ele tenha, assim, uma cultura absurdamente enorme. E eu falei assim, pô, vamos fazer um documentário, peraí, sobre a tua... Mas eu quero fazer um documentário sobre a tua biografia cinematográfica. Eu não quero fazer sobre a tua vida, sobre contar as coisas que você já fez, as mulheres que você já ficou, né, as tuas peculiaridades, que jogou um carro de cima de um viaduto, sim, que queria implodir o Cristo Redentor, enfim. Eu falei, sabe, essas coisas todo mundo já conhece, isso eu não quero. Eu quero que as pessoas saibam de uma coisa, que, né, uma novidade através de você. E quem melhor do que qualquer pessoa para falar sobre a sua carreira do que você? Claro. Aí, o teu approach, se me permite fazer uma comparação aqui, o teu approach até lembrou um pouquinho, sabe quem? Um dos pais do documentário nacional, Eduardo Coutinho, basicamente passou da câmera praticamente para a pessoa contar a sua trajetória. Me lembrou isso. Ficou orgulhoso essa comparação. Não, mas eu tô falando sério, né? É, mas é legal. Então o que acontece? Aí eu falei assim, aí eu apresentei a ideia pro Canal Brasil e falei assim, gente, eu tô querendo fazer um documentário com ele. E aí o pessoal falou assim, porra, a gente topa na coprodução, porque ninguém consegue fazer isso com ele, né? Então assim, eu peguei aquele momento sabe, aquele momento exato, naquele timing exato de estar produzindo um osso, de estar convivendo com a pessoa durante 4 dias, e você entendendo ele perfeitamente, essa questão de eu ser uruguaio, dele ser gaúcho também, coisa, né, que eu, ele tem uma brincadeira, ele fala assim, eu nasci do lado errado da fronteira, e ele tem um carinho muito grande pelo Uruguai, pela questão toda, né. E ele tem um carinho muito grande pelo tango, ele era cantor de tango. Então, assim, aquilo me fascinou mais ainda, né? Conhecer ele pessoalmente foi uma coisa totalmente fascinante, assim, como profissional, né? Poder realizar aquilo ali. E enfim, assim, aí deu isso. E foi um convívio maravilhoso nesse tempo. Nós fomos a São Paulo com uma equipe reduzida. E ficamos num apartamento do lado da casa dele e convivemos aí durante uma semana, ele contando tudo. E eu montando assim, e eu peguei ele como um personagem, ele durante 4 dias, durante 5 dias, e eu fiz falando sobre os mesmos filmes, né, e um dia ele estava mal-humorado, outro dia ele estava bem-humorado, outro dia ele estava cansado, outro dia ele estava... Eu fui colocando ele em diversos pontos do apartamento dele, para ele, vamos dizer assim, se contracenar com ele mesmo, entendeu? Claro. Em determinado momento, e falar sobre os filmes, falar sobre aquilo ali. O problema só que eu achei é que ele acaba. Eu não me lembro exatamente qual é a duração, quanto? 93, 94? É, ele é grande. Isso. Mas o filme passa super rapidamente, assim. E eu consigo imaginar até quem não conheça, se é que tem gente que vai ver um filme que não conheça o Pereio, se interessando pela trajetória, que a forma como foi contada, com ele narrando, sem ser aqueles depoimentos, né? É verdade, nada contra documentários que tem esse formato dos chamados speaking heads ou talking heads, né, falando. Pois é, mas ele ser o próprio talking head ali, ele comentando, foi muito interessante mesmo. Quer dizer, a gente não cria nada, né, a gente faz, mas eu fiz esse formato com o Maltner, que foi mais ou menos a mesma coisa. Quando eu conheci o Jorge Maltner, a gente foi para Cuba, ele produziu um show dele lá em Havana, e assim, foi era uma espécie de... Foi lá por que ano? Lá por 2013, 2014, né? Foi 2014, Aí eu falei assim, Márcio, vamos falar de uma coisa que as pessoas não conhecem, que ele é um tremendo escritor. Sim. Ele ganhou o prêmio Jabuti em 1960, quando eu nasci. Sim. Imagina isso, o cara tem 14 livros sobre filosofia. Assim, o cara é um tremendo escritor, um lindo músico, assim, que eu adoro, eu tenho paixão pelo cara. Aí eu viajei para Cuba, assim, com ele, falei, vamos com a equipe também. Ele falou assim, eu não conheço Cuba, nunca fui lá, não sei o quê. Vamos embora, a gente teve a oportunidade de ir lá para produzir um show com ele, foi o Ben Gil, o filho do Gilberto Gil. Sim. E assim, e aí nesse momento eu peguei assim, tipo assim, o que eu fiz com o Monster em Cuba, assim, tipo um web movie. Eu aproveitei 95% do tempo de gravação, aproveitei no filme. E o Maltner tá falando do filme com o Maltner, né? É, do filme do Maltner, eu tô falando assim. E mal que lhe pergunte, e do filme, e do documentário com o Pereio, tu filmaste muito mais do que... Me fala qual foi mais ou menos a porcentagem. Muita coisa ficou de fora, sim, ou não? Não ficou muita coisa de fora, Marcos, pelo seguinte, eu fiz uma lista, eu fiz uma pesquisa grande sobre os filmes que eu achava interessantes, Que a gente tivesse, porque aí entra uma coisa interessante também, que é o seguinte, a gente teria que ter a autorização de apresentar os filmes da Colara, né? Porque, claro. Então assim, não é uma produção também, não existe um dinheiro assim, existe uma verba para você fazer, mas é diferente das pessoas imaginam que você está fazendo um documentário assim, mesmo sendo Canal Brasil, que existe um dinheiro assim, não tem, o dinheiro é pouco. E eu tinha que selecionar os filmes que pudessem falar, e principalmente os filmes que ele quisesse falar. Claro, não adianta mostrar para ele um filme que para ele não seja relevante na carreira dele, né? Ele falou para mim, esse filme eu nem lembro. Ele falou assim, esse filme eu não lembro. Tem outros que ele não queria nem lembrar e tem outros que ele não queria falar. Então eu falei assim, olha, vamos falar sobre aquilo. Então o que eu fiz? Eu usei uma estratégia seguinte, fiz uma lista, dá até para ver no filme, imprimi 120 fotos, né? De frames, de coisas, fui lá, né, capturei os frames de cada filme dele, uhum, e imprimi aquilo tudo e levei na gravação. Eu apresentei aquele bolo de 120 fotos, falei, vamos aí. Aí falou assim, olha, fica à vontade, você vai falar sobre... Fotojornalismo de novo, né? Oi? Fotojornalismo de novo. Pois é, Eu falei assim, olha, tá na tua mão, você escolhe o que, que você quer falar. Ele olhava a foto, olhava a lista, eu falei assim, esse aqui eu não quero falar. Esse aqui legal, eu me lembro, pô, aí ele falou assim, esse aqui é legal, esse aqui é bacana, esse aqui eu quero falar. E a gente aproveitava nessa forma de montagem. Guilherme, então, me diz uma coisa, tem muita gente que está chegando ao final, divulga aí, por favor, o endereço do teu site, para as pessoas poderem ter, claro. Se aprofundar um pouquinho na tua carreira e tudo mais. Onde claro. As pessoas podem né, procurando por Guilherme Planela, gente, é com dois L's, obviamente, N-O. Mas fala aí, querido, para as pessoas poderem saber mais da tua carreira. Então, é www.guilhermoplanel, tudo junto, né? planel.com.br. Tá, e meu e-mail aqui, Planel... Sem H, perdão, fala de novo, querido. É Guilherme Planel, sem H com O, dois L's. Guilherme Planel, tudo junto, planel.com.br. E se alguém quiser alguma dúvida, alguns filmes, conhecer uns filmes, eu mando também alguns. Esses filmes que são do Canal Brasil eu não posso mandar, mas esse filme do Pereio e o Abaixando a Máquina 2, eles estão no Now. Essas últimas séries, assim, o outro está no Google Play também. Então esses filmes eu não posso mandar. Agora os meus filmes anteriores eu nem vendo nem nada. Eu mando para as pessoas, eu mando no Google Drive, aí a pessoa me escreve no guiplanel@gmail.com e eu envio na boa, assim, viu, na hora, assim, a pessoa baixa o Google Drive. Eu só peço para que não coloquem na internet, porque não. Sim. São filmes... Guilherme, assim, ó, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, tá bom? E passou rapidíssimo, hein, Marco? Porra, vou te passou contar. Passou, 30 minutos passaram em 5 minutos. Desculpa que eu falo muito também. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Tá, obrigado a vocês todos aí. Então, tá, um grande abraço, querido. Um grande abraço, tchau. Querido. Tchau. Marquinho. E aí, querido, tudo bom? Tudo. Vamos começar então a pesquisa musical aí? Vamos começar a garimpagem. Começa pela primeira. Por favor. Peraí, Marco Antônio, que deu uma caída aqui fora de hora, viu? Sem problema. Acho que a gente consegue pegar mais vezes no ponto que tá. Consegue. É, fala. To my heart, what nothing could do. I won't say it's the first time that I've heard it. I just never heard. Did to my heart what nothing could do. Marco Antônio. É, maravilha. Essa canção de 58, já que a gente está na década de... A gente passou pela década de... Estamos na década de 50, no caso, a cantora Joni James, J-O-N-I James, né? A canção Coming From You, ou seja, Vindo de Você, não fez sucesso, mas o grande hit dela, Why Don't You Believe Me, ou seja, Por Que Você não Crê em Mim, Não Acredita em Mim, que é de 52, a gente vai ver um trecho daqui a pouco, falar um pouquinho da história dela, né? O nome dela de batismo, John, J-O-A-N, no caso, John Carmela Mabo, né? Nasceu de uma família ítalo-americana em Chicago. Ela está viva, ela vai fazer 88 anos em 2018. Uma família com... eram 6 crianças, no caso, ela não tem presença paterna, a mãe viúva, no caso, teve que se virar sustentando as crianças. Ela foi ativa como cantora de 52 até 64. Como ela era muito bonitinha, ela fez um comercial de TV, e daí os executivos da indústria fonográfica viram, acharam fotogênica e pensaram que de repente ela poderia fazer sucesso como cantora. E ela fez mesmo bastante sucesso, tanto que a canção que a gente vai ver um trecho daqui a pouco, I Don't Believe Me, vendeu 2 milhões de cópias em 52. Ela foi a primeira americana a gravar no famosíssimo Abbey Road Studios. Uhum. Isso é Abbey Road, né? Ficaram obviamente consagrados com os Beatles. Ela foi a primeira americana a gravar lá. Ela gravou 5 discos lá. Também muito popular nas Filipinas, no Japão, na Tailândia. A Barbra Streisand, mega fã dela. E na carreira toda da Joni James, ela vendeu cerca de 100 milhões de discos, sendo desses 100 milhões, 7 hits ela teve na Billboard Top 100. Ela pode ser ouvida nas personagens de filmes como Até a Última Bala, que era um filme, no original era Maverick Queen, que é um faroeste até bem feminista, com a Barbara Stanwyck, um filme de 55. Porky's, né, você deve lembrar aquela comédia de adolescentes tarados na Flórida, na década de 50. Los Angeles, Cidade Proibida, enfim, premiadíssimo, dirigido pelo falecido Curtis Hanson, com Russell Crowe, Kim Basinger e Kevin Spacey. Então, vamos tocar um trechinho, por favor, do Why Don't You Believe Me, 52? Why don't you believe me? It's you I adore. Forever and ever. Can I promise more? Marco Antônio? Pois é. Então, essa foi a canção dela que fez mais sucesso. A gente pode ir agora, se não for abuso, para a década de 60, vamos, por favor. Nós estamos com um pequeno problema. Peraí. Esperamos aqui. Para variar. Uma canção de 63. Conexão de internet, que é uma fantástico isso aqui. Peraí. Pronto, vamos lá. Deu? Vai, valeu, Cris. They always pass. great girl, why can't I get a guy? The teachers say I'm clever, the smartest girl in school. But when it comes to things like boys, I guess I'm just a fool. I wish that I were different. I wish that I could be. Marco Antônio. Essa canção, então, já que a gente agora está na década de 60, canção de 63, Why Can't I Get a Guy, né? Porque quando eu consigo achar um cara, no caso, a cantora Marcy Blaine, M-A-R-C-I-E, e o sobrenome B-A-L-A-N-E, sobrenome artístico, um sobrenome assim bem anglo-saxão, mas ela originalmente ela é do bairro do Brooklyn, de família judia. Ela é judaica. No caso, ela o nome. Desculpa. Eu tô assim hoje, vou te contar. Eu tô, é a gripe, eu tô compadre. Quase. A cada 5 minutos, quase espirrando. Eu não tô te mentindo, tô assim. É a gripe. Isso. Ela nasceu em março de 44, como eu falei, no bairro Brooklyn. Ela ainda tá viva. Gravou com 17 anos um demo para uma empresa pequena de discos chamada Seville Records. A canção, o nome era Bobby's Grouch, vai ver um trecho daqui a pouco. Foi lançada no outono de 62 e chegou ao segundo lugar da Cashbox Chart e número 3 na Billboard Hot 100. E depois até foi, ela gravou para o mercado alemão, em alemão, e vendeu 1 milhão de cópias, chegando em 63 já tinha vendido 1 milhão de cópias. Também foi usado com bastante sucesso nos anos 80 como jingle para vender batatas. Batatas tipo, como a gente chama aqui, sem querer fazer propaganda, mas às vezes tipo Elma Chips, no Reino Unido. O nome dessa cantora, então, Marcy Blaine. Vamos tocar um trechinho, por favor, do Bobby's Girl. Vamos lá. 62. When people ask of me, what would you like to be? Now that you're not a kid anymore. You're not a kid anymore. I know just what to say. I answer right away. There's just one thing I've been wishing for. Compadre. O sobrenome dela, no caso, não é o sobrenome. Assim, bem comum na comunidade judaica de Nova York, é Blank, né? B-L-A-N-K. E daí decidiram, para ficar algo, não ficar muito étnico, digamos assim, colocar o nome Blaine, né? B-L-A-N-E. Então, essa canção que eu já vi um trecho foi Bobby's Grow, fez bastante sucesso em 62, pode ser ouvida até naquele seriado Anos Incríveis, Wonder Years. Então, vamos para os anos 70, pode ser? Pela pista fatal da Avenida Brasil, ela volta e tem direito a 1 metro de paisagem. De que lado da avenida ficará a vida dela? Nos lilás arrependida. Na favela, da pista da Avenida Brasil. Ficou a infância nas poças de chuva. Ficou a pureza de um jeito esquisito no chão e no corpo de um mata-mosquito. Do lado contrário da pista fatal ficou o irmão, um homem tão sério, crivado de bala em flagrante adultério. Pista fatal da Avenida Brasil, se cumpre o destino dessa balconista. Um corpo atropelado se cumpre sem lado no meio da pista. No fim da promessa, a verdade de um dia, de que aquele amor jamais acabaria, como o cheiro de podre daquela avenida, como o brilho de fogo da refinaria. Em 1973, ainda bem, se morrer atropelada, hoje morre a tiro. Pois é, essa canção aí, o nome é Fatalidade, ou Balconista de Morte Instantânea, é do João Bosco, é um cantor, músico, compositor, super talentoso brasileiro, mas eu tenho uma relação meio pirada assim, com a obra dele, porque, como é que eu posso dizer assim, eu gosto muito do clima, meio de suspense, parece umas tramas meio policialescas, o clima, assim, a atmosfera, mas eu reconheço que grande parte das letras eu não entendo absolutamente nada, é como se fosse em outro idioma. Por exemplo, a gente vai tocar um trechinho até daqui a pouco da Bijuteria, que é uma canção, Bijuterias, que é de 77, que eu adoro, mas né, fala, né, como é que é, minha pedra é metista, minha cor é o amarelo, mas sou sincero, preciso ir urgente ao dentista. Eu não entendo até hoje essa letra, eu gosto pacas, mas eu acho... sem pé e cabeça. Provavelmente ele queria colocar uma ametista no dente. Sim, mas tu vai reconhecer que... não, é pirado. Né, não, é pirado, né? Não adianta. Essa canção é de 73. A razão, não só porque eu acho ela muito interessante, ela não é conhecida, é do primeiro disco dele, mas a razão também de eu ter escolhido é fazer um link com o nosso entrevistado. Por quê? Porque ela toca, o João Bosco tem canção na trilha sonora de um dos principais filmes do Pereio, que é o filme Tudo Bem, que é um filme de 78, do Arnaldo Jabor, com o Isênio Garcia, Fernanda Montenegro, Paulo Gracindo, né, e com Paulo César Pereio. Então, quis fazer um link aqui. Deixa eu ver, sobre o João, voltando sobre o João Bosco, né, o nome dele de batismo, João Bosco de Freitas Muti, mas não é meu parente, mais conhecido como João Bosco, né, ele nasceu em Ponte Nova, em 13 de julho de 46. Ponte Nova é uma cidade localizada na zona da Mata Mineira. Na época que ele nasceu, tinha cerca de 20 mil habitantes, hoje tem cerca de 61 mil habitantes. Ele pode ser ouvido, como eu falei, no filme Tudo Bem, também na novela, que a gente vai tocar um trecho agora da canção principal, que é a Bijuterias, que é a novela O Astro, versão original, tá, gente? Já tem me perguntado se qual das versões que eu gostava mais. Olha, nem registra na minha cabeça que teve uma versão depois. A versão, né, original é que conta, né? Exatamente. No caso, com o Herculano Quintanilha, se interpretado pelo Francisco Coco, com a grande Diniz Fati, com o futuro dublador Isaac Bardavi, família Ayala lá, com o Dionísio Azevedo, Edwin Luiz, né? Então tá, deixa eu ver. Então o Afro na novela Vale Tudo, ele também tem canção. Então vamos tocar um trechinho, por favor, de Bijuterias, para ver se o pessoal lembra, de 77. Em setembro, se Vênus me ajudar, vira alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo, mas sou sincero, necessito e urgente ao dentista. Tenho uma ametista. É bom parante do Marco Antônio pirar. Esse é um bolero com um ar meio metafísico, New Age, antes existia a expressão New Age, tem um pouco de banda na história. Eu adoro essa música. Eu me lembro de uma faixa na grande revista, a revista Mad, se lembra mesmo da revista Mad, né? Lembro. E o nome da novela era O Asco, lá. E daí eu me lembro que tinha uma das tiras... Tinha assim o pessoal cantando a música dele, dizendo assim, né, em setembro, se Vênus me ajudar, essa droga de novela vai acabar. Eu lembro que era uma das piadas na sátira da revista Mad. Só que antes que me ataquem, eu adoro essa novela, tá, gente? Só foi das últimas novelas que eu acompanhei, na verdade, né? Depois que o Jeanette Claire faleceu, não tive mais muito interesse. Mas então, vamos para os anos 80, por favor? Vamos lá, Fofanha. I start talking to you, but you've always got something to do. You're so caught up in chasing your dreams, there's no time left for me. Maybe you don't realize the way that I'm hurting inside. Tell a lie about some other man. What's it gonna do to make you listen to me? If I were to walk away, would you see me leave? What does a woman say to make a man believe? Can we talk tonight, or do I have to say goodbye? I'm not asking too much, just some time with the one that I love. You've locked away what we used to share. Don't you know that's not fair? Marquinho. Tá, então essa canção aí de 86, nome da cantora Crystal, com Y, Crystal Gayle, G-A-Y-L-E. Canção lindíssima, na minha opinião. O nome Eu gosto. Do I Have to Say Goodbye, né? Ou seja, ela tá perguntando se ela precisa realmente se despedir, precisa dizer adeus. O maior hit dela foi Don't Make My Eyes Don't Gonna Make My Eyes Blue. Basicamente, essa canção que eu já ouvi um trecho agora, fala sobre, ela basicamente fala assim que pede pro cara não fazer os olhos dela, que são castanhos, ficarem, no caso não é azul nesse caso, porque a palavra blue, né, em inglês, ou blues, também quer dizer melancólicos, então eles fizeram um jogo com a palavra, então, ou seja, não faça meus olhos marrons ficarem azuis, ou seja, não faça meus olhos marrons ficarem melancólicos. É uma canção de 77, foi a que mais fez sucesso na carreira dela. Falar um pouco dela, o nome de batismo Brenda Gayle Webb, ela nasceu em 51, numa situação assim extremamente precária. Ela foi a única parida em hospital dos sete irmãos, morena, de olhos castanhos, cabelos longos, escuros, desde pequena com esse visual assim, apelidada de Rapunzel Morena, ou seja, a Brunette Rapunzel, é uma cantora crooner famosa. Ela tem uma superstar irmã mais velha, que é a Loretta Lynn, até foi feito filme até com a Sissy Spacek, O Destino Mudou Sua Vida, até que a Sissy Spacek até ganhou o Oscar, tudo mais, era Coal Miner's Daughter, o título original, e era o nome da cidadezinha, Pentville, Kentucky, né? Ela, gostaram muito da voz dela quando ela foi fazer testes, e ela estava acompanhada da Loretta Lynn, que já era já estava com o pé na indústria fonográfica, mas falaram que esse nome Brenda Gayle não ia vender nada, e daí falaram, escolhe um outro nome, e a gente vai ver se a gente aprova ou não. E daí disse que a irmã dela olhou pela janela e tinha uma rede de hamburguerias chamada Crystal Burgers. Daí ela, quem sabe Crystal, né? E daí pegou o nome. O interessante dessa cantora, Crystal Gayle, é que é uma cantora country, mas ela teve vários sucessos crossover, né? Ou seja, ela saiu da área do country, sem abandonar, no caso, as raízes country, mas ela fez também sucessos pop, né? Essa canção aí não fez sucesso, Do I Have to Say Goodbye, mas ela é um bom exemplo nessa área. A gente vê que tem uma pegada country, mas não dá pra chamar de canção country, né? É uma canção romântica, pop. E ela fez, a Crystal Gayle fez tour pelo Reino Unido, por exemplo, com Kenny Rogers, pela China, com o comediante Bob Hope, por sinal, ela foi a primeira pessoa a gravar uma performance musical no Grande Muro da China, no Great Wall of China. Ela pode ser ouvida num filme que eu imagino, até a gente não comentou desse filme, mas eu acho que deve até gostar. É Comboio. Você lembra desse filme? Lembro, né? Muito bem. Com Chris Christopherson, Ellen McGraw. Sim. Isso. Ela está na trilha sonora, também num filme chamado Inferno no Bronx, com Paul Newman. Também assisti. O Fundo do Coração, que é One from the Heart, é um filme, eu acho super bonito, se passa numa Las Vegas de estúdio, com a Natasha Kinski, Raul Julia, Frederick Forrest, até o Igar, um filme que até por sinal levou à falência o Francis Coppola. Texasville, e o recente Os Oito Odiados. Vamos tocar um trechinho, por favor, do Master Sala de 77, por favor. Don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. Marco Antônio. Essa canção, por exemplo, tem uma pegada jazz, né? De tem. Jazz. Então é uma canção super bonita. Don't it make my eyes brown. Desculpa, eu sempre confundo. Don't it make my brown eyes blue. Don't it make my eyes brown blue. A canção fez muito sucesso e ela até hoje fatura uma bela grana só com direitos dessa canção em filmes e tudo mais, e comerciais. Então é isso, assim. Foi a primeira vez que ela teve um sucesso também que explodiu fora dos Estados Unidos. Então é isso aí. O programa de hoje, agradeço o espaço e principalmente até quinta, até, né? Até quinta-feira, Marco Antônio. Então tá, um grande abraço, gente. Obrigado. Outro, tchau. Tchau.